Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal, aqui no Verdazo. Verdazo 1914 é o canal do YouTube. Vocês podem ouvir também o podcast, que é providenciado na manhã seguinte. Então, amanhã cedinho já tem o podcast no ar também. Como assim só o áudio? Não, é que vocês estão atrasados. Ah, com cerveja hoje, é verdade. Não, tem cerveja. Pera aí que eu vou providenciar. Eu vou providenciar uma cerveja aqui. Enquanto isso, vocês vão chegando, vão deixando a rapaziada à vontade aí, tá? Vou pegar uma cerveja e já volto. Esqueci, ainda bem que vocês me lembraram. Pera aí. Agora sim! Sexta-feira tem cerveja. Saudações, então, alviverdes, mais uma vez a todos. Agora aconteceu. Ó, o barulhinho. Será que ouve? Não ouve, né? Mas tudo bem, não tem problema. Só felicidade, né, rapaziada? Saúde. Saúde todos. Só felicidade. Palmeiras está classificado para as semifinais da Libertadores. É engraçado, né? Porque a classificação ela era muito clara, muito ela estava muito evidente, né? Antes do jogo. Mas parece que só depois que o jogo contra o Colo-Colo terminou, é que caiu a ficha de todo mundo, né? E talvez só depois também da definição do Boca, que a gente vê aí o duelo de 2001, na foto ao lado, é que parece que caiu a ficha. Porra, estamos na semifinal contra o Boca. E a outra semifinal também é muito legal, Grêmio e River. Eu acho que o Palmeiras é favorito nessa semifinal contra o Boca Juniors. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais chance de levar vantagem ao final das duas partidas e avançar para a final por vários fatores. Tudo bem que o jogo é só daqui 3 semanas, o primeiro, né? E o segundo jogo daqui a 4 semanas. Mas a gente só vai estar pensando nisso. É claro, tem o brasileiro no meio, tem 5 partidas do brasileiro no meio. 4 ou 5. O som não tá vindo do microfone? Pera aí que eu já resolvo isso já. Não deveria estar acontecendo isso. Mas está bem, ainda bem observado. Agora vai. Alô, agora sim. Melhorou, né? Nada como um dia atrás do outro, né, Marisa? Vamos falar disso, é legal também falar disso. Mas eu vejo o Palmeiras em vantagem em relação ao Boca Juniors, porque, primeiro, o Palmeiras tem um elenco, um time, tá? Não vamos falar de elenco, vou falar de time, o time que deve jogar. É muito mais equilibrado entre defesa, meio e ataque. Time do Palmeiras. O que o Filipão conseguiu Ele aperfeiçoou o sistema do Roger e piorou. Piorou, peraí que eu vou melhorar. E agora? E agora? Agora aumentei. Puta merda, piorou. Vejam agora se está melhor. Imagino que agora esteja melhor, porque eu aumentei bastante. Alô, som, som, som, som. Melhorou. Agora sim melhorou. Aumenta mais? Não dá para aumentar mais, cara. Tá no talo. Agora ficou bom? Então tá bom. Então vamos em frente. O que eu dizia é que eu vejo o Palmeiras... Acostumem-se a estar com o som. Eu mudei o sistema para ficar mais legal e é diferente do que era antes. Então, toda vez que vocês forem ouvir o nosso canal, vocês têm que botar no... Quem está no celularzinho, põe no talo. Tem que ser, tá? Vai ter que ser assim. E aumentei o volume, cacete. Eu já aumentei tudo, eu não posso aumentar mais, tá? Então, vamos lá. Palmeiras equilibrado. Palmeiras com defesa, meio e ataque equilibrados. Com muito mais opções de banco. Então, se der uma dor de barriga em alguém, der qualquer problema com alguém, suspensão, Palmeiras tem peças à altura para substituir. A gente está vendo isso no brasileiro. O Boca não tem. O Boca tem boas alternativas para o meio de campo e só. Não tem boas alternativas para o ataque, a não ser que você considere o Tevez uma boa alternativa para o ataque. Acho que o tempo do Tevez já passou. Então o meio de campo do Boca tem bons reservas, só. Então tá muito mais complicado para o Schelotto fazer uma correção eventual, seja por causa de um desfalque, ou seja durante a partida, alguém cansou, tomou uma pancada, não consegue. Na defesa do Boca, a titular já é problemática, você imagina os reservas. O lateral reserva deles é o Buffarini, o direito, né? Então, time por time, vejo o Palmeiras muito melhor. Não só jogadores. Sabe aquela coisa besta de comparar jogador, posição por posição? Eu acho isso uma idiotice. Mas se você fizer isso, o do Palmeiras é superior. Conjunto do Palmeiras, superior. Momento do Palmeiras, superior. Aonde que o Boca pode complicar? Na camisa, né, que é equivalente à do Palmeiras. Claro, na arbitragem. A gente sabe do poder do Boca Juniors e dos times argentinos em geral na Conmebol. A gente não sabe de onde vem esse poder, de como eles conseguiram isso, mas o fato é que conseguiram. Eles têm uma influência muito grande no departamento de arbitragem da Conmebol. Tem um brasileiro ali no meio, que é o Wilson Seneme. Né? Ele está lá no departamento de arbitragem, na comissão de arbitragem da Conmebol. Ele é um dos principais ali, mas isso não está querendo dizer nada. A gente vê nas arbitragens da Libertadores. Então a gente vê o Boca Juniors sendo muito favorecido sempre. E quando não tem o Boca envolvido, na dúvida é sempre a favor de argentinos. A Conmebol, a sede da Conmebol é no Paraguai. Eu realmente não entendo de política do futebol sul-americano. Eu não sei como isso acontece. Agora, acontece. Tá? Então, o Palmeiras tem que se preocupar muito com os bastidores da Conmebol. Agora, eu fico pensando. O Palmeiras não consegue se defender nem nos bastidores do futebol brasileiro. Vai se defender no bastidor da Conmebol. Então, assim, o Palmeiras até pode passar pelo Boca. Tem todas as possibilidades de passar pelo Boca Juniors. Num jogo normal, num jogo que tem essas características de carta marcada, de juiz, o Palmeiras vai ter que jogar muito mais. Tem chance de jogar muito mais? Tem essa chance. E torço muito para que o Grêmio avance na outra perna e não seja o River Plate. O Grêmio vai ter o mesmo problema que o Palmeiras, vai pegar o River Plate. Os dois brasileiros decidem em casa, mas tem a regra do gol fora, que atenua um pouco essa vantagem de decidir em casa. É, o gol fora no segundo jogo é uma carta muito boa para ser jogada. Então, penso que vai ser difícil, vai ser complicado. É o Boca Juniors, não é o, né, o Chacarita Juniors, não é o... Né? É o Boca Juniors. Então, respeito. Agora, temos contas a acertar com esses caras. Porque esse roubo, esse favorecimento aí que a gente está falando, isso vem desde... Né, quem assistiu em 2001 o que o Ubaldo Aquino fez? Já faz 17 anos. Curioso que 17 anos... um grande abraço para o meu amigo Douglas, viu? Você tá no México? Você tá no México? Apareceu uns negócios mexicanos aqui, mas tá bom. Tá, vamos em frente. O que eu tava falando? Perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio, gente. Me ajudem aí. Enquanto eu dou boa noite pra rapaziada aí, alguém me lembra aqui na... É, o Douglas voltou atrás. Tá bom. Arbitragem versus... Ah, da arbitragem, tá falando? Não, não era bem disso. O que eu tava falando? Eu fiquei espantado com o fato do Douglas estar falando lá do México e... Ah, sempre de 2001. Obrigado, Rodrigo Igor. Obrigado. Em 2001, o árbitro era o Ubaldo Aquino, paraguaio. Foi um dos maiores assaltos da história do Palmeiras. Se não o maior. É que a gente foi roubado em vários jogos importantes, né? Você fala, porra, mas era uma semifinal de Libertadores. Era. Mas a gente conseguiu ser roubado no Mundial, né? Então, como é que você bota isso numa escala de importância? Se não é o maior, é um dos maiores, com certeza. Porque foi muito descarado. Teve pênalti pro Palmeiras não marcado. Teve gol do Boca Juniors ilegal, validado. Foi uma... Mais um, Douglas. Você tá com apetite hoje. A gente tá comendo uns tacos aí, pelo jeito, né? Mas isso já faz 17 anos. Então eu fico pensando, o pessoal que tem menos que 30... Assim, quem tá vai com menos de 25 não lembra. Porque se já faz 17 anos isso, o cara tinha 8 na época. Então se você tem menos de 25, provavelmente você não lembra, ou lembra muito pouco, lembra flashes, lembra... Né, tem aquelas imagens que não entende muito bem, a memória não ajuda muito. Mas... E tem muita gente com menos de 25, né? Então essa história foi um capítulo muito triste na nossa história. Esse jogo contra o Boca. O Palmeiras podia ter ganho por 2 gols de diferença. Tá? Acabou trazendo um empate, que não deixou de ser um bom resultado. Só que aí no jogo da volta, tinha um tal de Riquelme. Moleque ainda, ele devia ter uns 22, 23 anos. Ele acabou com o jogo. Pelo menos com o primeiro tempo, né? O Boca fez 2-0 com, sei lá, 30 minutos. Aí eu tô falando de memória, tá? Eu devia ter dado uma pesquisadinha antes. Pra lembrar o tempo dos gols. E continua esse soluço na câmera, né? Eu ainda preciso resolver isso. Eu não consigo resolver. Mas o Palmeiras rapidamente fez um gol, ainda no primeiro tempo. Eu não sei se fez 2-1 ou se chegou a empatar 2-2 ainda no primeiro tempo. Aí parece que teve um gol que o Palmeiras fez impedido ou duvidoso. E o Bandeirinha automaticamente levantou a bandeira. Aí um cidadão invadiu o gramado do Palestra, deu uma voadora nas costas do Bandeirinha. Cidadão bastante conhecido, quem frequenta ali a Turiaçu, a Caraíbas. Foi dar uma voadora nas costas do Bandeirinha. Aí parou o jogo, Bandeirinha, né? O Bandeirinha até continuou na partida, até curioso isso. mas quebrou todo a reação do Palmeiras. O Palmeiras tinha tomado 2 gols, o Riquelme acabando com o jogo, destruindo o Argel, o Galeano, tudo desesperado, correndo atrás do Argel. O técnico era o Celso Roth, técnico do Palmeiras. E acabou que quebrou a reação do Palmeiras. O jogo terminou 2-2 e foi para os pênaltis. E eu acho que o Arce errou o primeiro, né? Foi o Arce ou foi o Zinho que errou o primeiro? Foi um dos dois. Bateu na trave, na travessão. E aí o Boca ganhou. Isso um ano depois do Palmeiras ter perdido a final da Libertadores no Morumbi. Então esse que a gente está falando é semifinal, em 2001. Para de falar para aumentar o som, cacete. Já falei que eu já aumentei tudo que eu posso. Cacete, meu. Então, temos essa continha para acertar, né? São duas eliminações em Libertadores pro Boca. Uma na final. Perdemos a final. E depois perdemos na semifinal no ano seguinte. Para quem não lembra da final, em 2000, o Boca teve um gol anulado, acho que com 2 minutos de jogo. Talvez até mal anulado, que é curiosíssimo. Não sabemos se foi mal anulado ou não. Eu não tenho essa certeza até hoje. Mas o fato é que eu fico pensando, eu saí do jogo pensando, se aquele gol tivesse sido validado, o Palmeiras ia ser campeão. Se o Boca faz 1-0 com 3 minutos de jogo no Morumbi, o Palmeiras ia crescer, porque foi um jogo morno. Nenhum dos dois times teve coragem de se lançar à frente, com medo de tomar um gol. E ficou aquele empate 0-0 xoxo. Foi uma final de Libertadores e foi assim. Os dois times respeitando demais o adversário. Se vale o gol do Boca, o Palmeiras ia se lançar à frente. E na força da torcida, o Boca ia amarelar. O Boca ia dar aquele peidinho na farofa, bonitinho. E o Palmeiras ia fazer 1-1. Se faz 1-1, aí a torcida enlouquece, né? Tudo bem que é no Morumbi, que é mais distante e tal, mas, porra, era um estádio inteiro de palmeirense, né? Então é um barulhão. E é a torcida do Palmeiras, né? Do São Paulo. E o Palmeiras ia virar aquele jogo. Eu tenho essa convicção. Ainda mais do jeito que aquele time jogava, ainda era na mão do Filipão, né? De 2000. Então, fico essa... Até hoje eu fico, né? O tal do efeito borboleta. Se o Palmeiras tivesse tomado aquele gol no começo, não teria sido melhor. Mas, enfim. Diz que estava impedido. Teve um pênalti no Asprilha, né? Que todo mundo chora esse pênalti no Asprilha. Eu confesso que eu não me lembro. É engraçado. Eu apago da memória, assim, certos lances. O Mundial de 99 contra o Manchester, eu tenho totalmente apagado da minha memória. Eu não lembro nada. Tudo bem que eu tava bêbado, né? Era 8 da manhã, 8:30 da manhã o jogo. Todo mundo se reuniu. Tomou várias antes, né? Pessoal da faculdade. Eu já tinha saído da faculdade, mas a gente se reunia ainda com o pessoal da faculdade, os palmeirenses da faculdade. A gente tomou várias na casa do meu amigo Luciano. E eu não lembro do jogo, cara. Eu não lembro do jogo. Inclusive, no gol do Alex, eu tava no banheiro, dando aquela, né, aquela esvaziada. Só escutei a gritaria. Mas, enfim. Eu tava com o braço quebrado, inclusive. Porque eu quebrei o braço na semifinal contra o Corinthians, no dia da semifinal que o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho. Essa história eu já contei várias vezes. Mas essas continhas a gente vai acertar. Eu tô muito otimista, tô muito confiante nesse time do Palmeiras. E não vejo nesse time do Boca, sabe, um time forte, um time, sabe, com... Aliás, não vejo nenhum dos outros dois, mesmo o River e o Grêmio. São bons times, são times que estão jogando bem. Mas para pegar o Palmeiras hoje não dá. Tem aquela coisa do mata-mata, né? Aquela fagulha do mata-mata, aquela coisa que muda um jogo e muda um confronto. Então, assim, a gente não pode cair nessa armadilha do já ganhou. Agora, tudo indica que o Palmeiras entra mais forte do que os outros. Que o Palmeiras é favorito, que o Palmeiras é o... Inclusive, eu gastei um tempinho hoje tentando achar esses sites de aposta, tentando achar a cotação de cada um dos quatro para o título. Mas eu não consegui. Eu não sei porque eu não sei mexer nesses sites. Se alguém conseguir aí, se alguém tiver as manhas, pode até fazer esse favor para a gente. Dá uma entrada nesses sites de aposta e tenta achar a cotação para o título de Palmeiras, Boca, River e Grêmio. Eu tenho a convicção que o Palmeiras é o favorito. É o que vai pagar menos caso conquiste o título. O Thiago pergunta se eu tenho acompanhado os jogadores do Palmeiras. A gente já vai chegar nas perguntas, tá? Aliás, tem estagiário fazendo perguntas? Ou checando as perguntas? Eu não sei se tem. Se tiver, deixa eu já dar uma olhada aqui. Mas eu queria saber de vocês, se vocês estão tão otimistas quanto eu tô. Será que eu tô otimista demais? Assim, tirando a parte de arbitragem, né, que eu já fiz a observação, claro, a gente tem que ter cuidado com a arbitragem, mas não temos ninguém. Na verdade tem, né? Tem estagiário aqui, só que não tem pergunta. Tem um monte de pergunta aí, estagiário. Já pode ir anotando, já pode ir pegando aí as perguntas da rapaziada. Muito bem. O Palmeiras tem agora pela frente o brasileiro. Eu vou até abrir um arquivinho aqui de cola. Eu vou passar a relação de partidas que a gente tem pela frente até o fim do ano. Então o Palmeiras pega amanhã o São Paulo. Depois, no outro fim de semana, descansa no meio da semana. Seria a final da Copa do Brasil, né? Não vai jogar, descansa. Então vai ser bom para recuperar as baterias. Depois pega o Grêmio em casa, no Pacaembu. Grêmio que está na mesma situação do Palmeiras. Fora da Copa do Brasil, mas também pensando na Libertadores. Grêmio com alguns desfalques, porque parece que tem jogo da seleção, né? Então vai jogar sem o Arthur tá no Barcelona. Vai jogar sem o Everton e vai jogar sem mais um. O Grêmio tem dois desfalques, tá? Que mais? Depois do jogo do Grêmio, mais uma semana. E aí, o único filézinho mignon dessa história toda, que não é tão filé mignon assim, que é o Ceará. Por que não é tão filé mignon assim? Porque o Ceará tá numa boa campanha. Começou muito mal o brasileiro, parecia já rebaixado, e tá reagindo. E tá numa sequência boa. Tá entre os 5 ou 6 primeiros do segundo turno, o time do Ceará. Então não tende a ser tão moleza assim. É claro que o Palmeiras é favorito, que o Palmeiras tende a ganhar o jogo. Vai jogar em casa, mais uma vez no Pacaembu. Kahneman, obrigado, Armando Pisani. O Kahneman também não joga porque está convocado pela seleção da Argentina. Muito bem, eu lembrava que tinha mais um, lembrava quem. E são dois dos melhores jogadores do Grêmio. Então o Grêmio vem, não vem com bem longe de sua força máxima, né? E aí sim, mas esse jogo com o Ceará vai ser complicado, por quê? Porque aí o Filipão já vai, não vai botar ninguém, porque na quarta-feira tem o jogo com o Boca. Então, São Paulo, Grêmio, Ceará, tudo fim de semana. Aí Boca na quarta-feira. O jogo de volta com o Boca é na outra quarta-feira. Então, entre os dois jogos do Boca, Flamengo, lá no Maracanã. É aquele típico jogo que o Palmeiras consegue arrancar um empate. Tenho convicção que o Palmeiras não perde do Flamengo no Maracanã. Inclusive na projeção de pontos que a gente sempre faz, eu coloquei derrota. Mas é aquela derrota teórica. Porque é um dos postulantes ao título, jogando em casa. O Flamengo está em decadência, né? Acabou de ser Acabou não. Foi eliminado na fase anterior pelo Cruzeiro na Libertadores. Vai jogar a final. Não. Foi eliminado. Foi eliminado pelo Gambá na Copa do Brasil. Foi eliminado. Então, já tá fora dos dois mata-matas. Só tem o brasileiro pela frente e tá ficando para trás. E essas três rodadas que o Palmeiras tem aí, São Paulo, Grêmio e Ceará, o Flamengo vai fazer três jogos também. Se o Flamengo não tirar a diferença, que já está a 4 pontos da gente, né? Se não diminuir essa diferença, vai chegar muito desanimado para esse jogo. Porque aí já estamos falando da rodada 31. Então se essa diferença estiver em 5, 6 pontos, faltando 8 rodadas, lembrando que as 5 rodadas finais do Palmeiras a gente já vai chegar. São as 5 rodadas que se a gente pudesse escolher, seriam essas, né? Aquela tabela dirigida lá que a gente falou no começo, tá fazendo efeito contrário. Então, Palmeiras pega o Boca na Bombonera, Flamengo no Maracanã. E aí recebe o Boca pra selar a vaga na final. Passa pelo Boca. Esperamos que passe pelo Boca, né? Aí vai pegar o Santos em casa, no Allianz Parque. De volta ao Allianz Parque. Aliás, de volta ao Allianz Parque já no jogo com o Boca, né? Então pega o Boca no Allianz Parque e logo no fim de semana já Santos no Allianz Parque. E já é a primeira final. É engraçado isso. O intervalo entre a semifinal e a final é uma semana. Você nem sabe para onde você vai, é uma semana. Então tem que correr para fazer a logística e tudo mais. Reservar passagem, hotel, tudo uma semana. E aí você já joga a primeira final. E se o Palmeiras for para a final, é fora de casa. Seja quem for o adversário. Já está definido isso. O Palmeiras foi o melhor da primeira fase. Decide em casa todas até o fim. Então, o primeiro jogo da final da Libertadores, dia 7 de novembro, uma quarta-feira. E aí o Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora no fim de semana. Aí já entramos na reta final. Passa esse jogo do Atlético, talvez venha um tropeço. Logo depois da final, né? Aquela coisa. A final fora. O jogo do Atlético é fora. Quer dizer, o Palmeiras nem chega a voltar para São Paulo entre um jogo e outro. Já vai direto para Belo Horizonte. Que, aliás, foi o que aconteceu também no jogo do... Naquela sequência fora que a gente teve, né? Depois fomos jogar com o Cruzeiro, decidir a vaga fora de casa. Fomos direto. Acho que da Bahia para Belo Horizonte, né? Olha a guitarra tocando aí, o Alan Rodrigues. Muito bem. Muito obrigado, Alan. Seja padrinho do Verdazo, ele diz. É isso aí. Toca a guitarra aí, Alan Rodrigues. Passa o Atlético Mineiro, aí vem aquela reta final, que eu falo que é uma moleza. Moleza, é moleza, moleza mesmo. São 5 jogos que, gente, é 15 pontos. Tá? Por isso que eu tô confiantaço no brasileiro também. Que tem esses 15 pontos aí que, puta... Quase garantidos. Olha só. Fluminense em casa é 3 pontos fácil, né? Já, acho que o Palmeiras não perde ponto pro Fluminense em casa, acho que desde 2010. Depois Paraná, fora de casa, mas é o Paraná. Inclusive tem aí um papo que o Paraná pode ir para Londrina. É o mesmo estado, né? Então pode, pela lei. E o Paraná vai querer tirar uma graninha da torcida do Palmeiras em Londrina, então praticamente o jogo em casa. E mesmo que não seja, né? O Paraná, quem que não tá tirando ponto do Paraná? Aí o América em casa, o América lutando contra o rebaixamento. Então é um jogo chatinho, tá? Mas é em casa. Pô, você tá lutando pelo título, vai pegar o América em casa? Não interessa se eles estão desesperados, é pra ganhar, né? Aí a gente pega o Vasco fora, é por isso que eu tô torcendo pro Vasco sair dessa zona aí do bolo aí, rápido. Para não chegar na penúltima rodada precisando desses pontos desse jogo contra nós. Porque o penúltima rodada é Vasco fora. E esse pode ser meio chato. Então se o Vasco já tiver saído da zona da confusão, que não é muito provável, né? Mas a gente torce. Esse jogo fica fácil. Esse jogo passa a ser um jogo facílimo. Se o Vasco não tiver mais correndo risco. E a penúltima rodada. E a última rodada é o Vitória em casa. Aí é o contrário, é torcer pro Vitória já chegar rebaixado. E existe muita chance disso acontecer. Então dá para torcer para essas duas coisas acontecerem, né? O Vasco abrir do Vitória, então o Vitória cai para a zona do rebaixamento meio que inalcançável e o Vasco foge e se livra. Pô, se isso acontecesse, é o melhor dos mundos, porque o Palmeiras aí sim vai jogar quase todos os jogos dessa fase final contra times desinteressados. Então existe a chance disso acontecer. Só que entre o jogo do Vasco e o jogo do Vitória, entre o penúltimo e último jogo, tem a final da Libertadores. Então qual é o risco da gente comemorar dois títulos num espaço de 4 dias? 3 ou 4 dias? É impressionante, né? E não é dois títulos, é brasileiro e Libertadores. Então seria demais, né? Então essa é a projeção até o fim do ano, mas foco no São Paulo amanhã e foco no Boca, né? Aquele foquinho, né, de Libertadores, sem tirar os caras da mente o tempo todo. Mas tentar focar no brasileiro. Agora é hora de brasileiro. Não tem muito o que ficar pensando no Boca agora. Então vou tirar o Boca daqui. Sai, Boca. Sai, Boca. E sai, Boca. Até porque a gente tem outro assunto também. A gente tem a definição das chapas que vão disputar a presidência do Palmeiras no final do ano, agora em novembro, né? A eleição costuma ser em novembro, eu não sei a data ainda, vou procurar aqui. Quem definiu a chapa primeiro foi a situação, foi o Maurício Gagliotti. Maurício Gagliotti teve uma novidade na chapa que montou. A gente vê uns nomes bem batidos, né? Da política do Palmeiras. Deixa eu achar aqui os nomes do Maurício. Não consegui achar, mas espera aí que eu já acho. Já. Mas tem um nome na chapa do Maurício que chama atenção. Na chapa do atual presidente, na chapa da situação. Que é o Alexandre Zanotta, que é o atual diretor jurídico do Palmeiras. Essa foi uma... Quer dizer, não chega a ser uma surpresa. Para quem estava acompanhando, já sabia que isso podia acontecer a qualquer momento. Mas ele é novo, né? Ele tem 40 anos, pouco mais de 40 anos. E ele até outro dia estava alinhado, ele é oriundo do grupo Fanfula, que hoje é um grupo de oposição ao Maurício Gagliotti, é um grupo muito alinhado ao grupo do Paulo Nobre, que apoia o Genaro Marino. Tá aqui os nomes. Então, a gente vê aqui, Paulo Roberto Buozzi, que é o diretor administrativo. Décio Perin, que é da UVB. Então, já é onde já vê uma composição política aí. José Cagliari, que é o diretor financeiro, que foi um dos pivôs daquele problema da Leila. Né? Da assinatura da Leila, que deixou ela ser conselheira, deu condições para ela concorrer ao conselho, sabe? Entrou como vice. Então aí a gente vê a força da Leila. E o Zanotta. E o Zanotta que o Zanotta está fazendo no meio desses caras, né? Mas são caminhos políticos. O Zanotta, eu continuo tendo muita... prezo muito a figura dele. É meu amigo, tá? Considero meu amigo. E acho que ele pode ser uma boa influência. Ao contrário do que muita gente fala, se vendeu, é porque não sei o que. Não, ao contrário. Eu acho que ele pode ser um nome importante para dar para contrabalançar um pouco, às vezes, essa falta de bom senso que a gente vê nessa aliança entre Leila e Maurício Gagliotti, entre patrocinadora e presidente do clube. Entre o poder político muito grande que ela está ganhando. O Zanotta, até por ser um cara, um advogado, né? Um cara com formação jurídica, ele pode até dar os freios que precisa, se embasando no, nas possibilidades jurídicas. Isso também é importante. Mas, obviamente, toda a minha torcida, todo o meu apoio vai para a chapa da oposição, que é a chapa encabeçada pelo Genaro Marino, que é um dos atuais vices do Palmeiras. A gente vê que três vices-presidentes do Palmeiras... deixa eu até mudar aqui a... Coloca aqui, né, o estagiário. O estagiário que sou eu mesmo. É isso aqui que eu quero colocar. Tá certo, aqui. Ó, os dois aqui, ó. Maurício Gagliotti e Genaro Marino. Genaro Marino, vice... Foi vice-presidente do Paulo Nobre, é vice do Maurício Gagliotti, mas rompeu, né, naquela briga do Maurício com o Paulo Nobre, eles romperam. E foi tudo para um lado. O único que ficou do lado do Maurício foi o Zanotto. Então, os vice-presidentes... Um dos vice-presidentes, né, aquele mais velhinho, como que ele chama mesmo? Gessé. Ele ficou do lado do Maurício. Os outros três vice-presidentes, que são o Genaro, o Tomazelli e o Vitor Fruges, eles ficaram do lado do Paulo Nobre. Então, lança-se a presidente o Genaro Marino, e as vice-presidências a gente tem os nomes dos outros dois vices que saíram, né? Que é o Vitor Fruges, o José Carlos Tomazelli, que são os outros dois vices atuais, e aí dois nomes novos muito importantes e muito interessantes para a política do Palmeiras, que é o Luiz Fronterota e o Guilherme Pereira, que são da mesma faixa de idade do Zanotto. O Fronterota tem um pouco mais, ele já está perto dos 50 já, mas cabeça arejada, sabe, jovem, mesmo caso do Guilherme, é o Guilherme, o Gustavo, são dois irmãos, é o Guilherme que saiu para vice-presidente. Então são pessoas, primeiro, conheço todos, palmeirenses, tem interesse na política? Tem interesse em usar a política para ajudar o Palmeiras, não para benefício pessoal. Isso é muito importante. Eu dei uma olhada naquela foto 360 graus, e aí eu olhei o camarote da presidência. O que tem de baba-ovo ali? Gente, eu conheço essas figuras. O que tem de gente que orbita o poder pelo poder só para estar ali no camarote? É impressionante. É impressionante. É uma coisa triste, é uma coisa que acontece na política do Palmeiras desde que eu fiquei sócio, sempre testemunhei isso e não mudou nada. Tá? Mudou um pouco na época do Paulo. Na época do Paulo Nobre a gente via gente trabalhando pelo clube, tanto que a gente vê o resultado. Né? Inclusive o próprio Maurício. Agora, eu tô menos preocupado com o resultado dessa eleição do que eu estava há 2-3 meses atrás. Por quê? Porque o Filipão conseguiu uma coisa que parecia impossível. Ele voltou a blindar a academia de futebol. E essa, para mim, era o maior problema que eu vejo, que eu via, na influência da Leila e na permissividade do Maurício Gagliotti. E a gente via isso em campo, né? A gente via que o time do Roger... não funciona, o Roger é... O maior problema da época do Roger não era os conceitos táticos do Roger, era a bagunça que tinha se instalado na academia de futebol. E parece que isso acabou. Então o Filipão tem o toque dele dentro de campo, no relacionamento, vestiário e tal, mas tem isso também. Os jogadores voltaram a se sentir protegidos. Então isso conta muito. E se o Filipão mantiver essa firmeza numa eventual reeleição do Maurício Gagliotti, eu acho que boa parte dos problemas com que eu me preocupava muito, eles deixaram de existir. Mas continua tendo uma série de problemas éticos, principalmente. Continua sendo muito preocupante a influência da patrocinadora nas decisões políticas, nos rumos políticos do clube. São coisas incompatíveis eticamente. O patrocinador tem que patrocinar, não tem que ditar os rumos. Não tem que usar o patrocínio como faca no pescoço do clube. Se não fizer assim, se não fizer assado, eu tiro o patrocínio, como ela já fez várias vezes. Então, todo mundo comemorando aqui gol do Sport. Aliás, contar, hein? Deixa eu dar uma espiada aqui. Nesse momento, estamos com 38 do segundo tempo, Sport 1, Inter 1. Eu tinha certeza que o Inter ia ganhar esse jogo. Muito bom esse empate, excelente esse empate para o Palmeiras, né? Mas é isso, sobre a política, então, o que eu queria falar é isso. Todo o meu apoio para a chapa da oposição, do Genaro Marino. Agora, caso ganhe a situação, e é a favorito, né? Hoje a situação é largamente favorita, principalmente que o Palmeiras deve ganhar títulos agora no fim do ano, que continue com essa blindagem na academia de futebol. Isso é muito importante. Tá? Que deem essa possibilidade do Filipão manter a academia blindada. E que se resolva esse problema ético terrível que está cada vez mais grave na administração do Palmeiras. A influência da Leila Pereira como política do Palmeiras não pode acontecer. Então o Maurício Gagliotti vai ter 3 anos para trabalhar essa situação e vamos ver aonde isso vai acabar, né? Vamos ver se a Leila vai ter paciência de 3 anos para ser presidente do Palmeiras ou se ela larga antes, né? Vamos ver. 3 anos é bastante coisa. Muito bem, senhores. Estou muito contente aqui de ver bastante gente na live, né? Participando. Vamos lá. Agora é com vocês. Vocês fazem as perguntas e eu respondo. Olha lá vocês ali. Que bonitinhos. Vamos lá. Pode botar pergunta aí, viu, estagiário? Não tenha dó, não. Peraí que eu não estou conseguindo puxar aqui. Já eu consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pensei que tinha esquecido de mim. Chegou mais uma cervejinha geladinha aqui para mim. Hoje eu vou esticar um pouco mais, tá? Que eu falei muito. Amanhã é um excelente jogo para ver qual o nível de concentração, por ser praticamente uma final de campeonato. Aquela famosa pergunta que é uma afirmação, né? O cara faz uma afirmação e só falta pôr o concorda no final, né? Mas tá bom. Antônio Frederico. Eu acho que o Palmeiras entrou concentrado em praticamente todas as últimas partidas. E também não concordo com essa afirmação de que é praticamente uma final de campeonato. Não é. Até porque o Palmeiras está na frente do São Paulo. Se o Palmeiras perde do São Paulo, continua tendo 10 jogos, dependendo de uma derrota do São Paulo, e convenhamos, o São Paulo vem numa decadência técnica enorme. Não tem nem de longe a capacidade de reposição que o Palmeiras tem. Então, realmente, o São Paulo não me preocupa. Não para amanhã, mas até o fim do campeonato. Se eu fosse colocar numa ordem de favoritismo, para mim o São Paulo estaria em quarto lugar. Para mim, o principal favorito é o Palmeiras, depois vem os dois gaúchos. É, o Inter deixa um pouco isso daí perdendo hoje, né? Então passa, o segundo favorito passa a ser o Grêmio. O terceiro, o Inter, e aí o quarto, São Paulo, junto com o Flamengo. É, não me preocupa muito o São Paulo, realmente. Tá? E tem gente comemorando gol de novo. É mais um gol do Sport? É mais um gol do Sport, rapaziada. Olha que beleza. O Sport faz 2-1, vira o jogo aos 42 do segundo tempo. Olha que coisa doida. Olha que coisa legal. Puta, agora o Inter se complicou, hein? O Inter que abriu o placar aos 21 minutos com o Nico Lopes, segundo tempo, e tomou a virada. É, tomou a virada, um gol aos 33 e um gol aos 43. Que beleza. É, então, aí o Inter fica pra trás, né? Um empate amanhã já passa a ser bom resultado. Porque o Palmeiras já não perde a liderança mais com um empate. Porque mesmo que o Grêmio ganhe, o Grêmio não passa o Palmeiras. Se o Palmeiras empatar. É isso, né? Tô fazendo a conta certa aqui? O Grêmio tem 50, né? Nem chega. Se o Palmeiras for pra 54... empatar, foi para 54, fica Palmeiras 54, Inter e São Paulo 53 e Grêmio 53 se ganhar, e deve ganhar do Bahia em casa. Então o Palmeiras fica com um ponto na frente ainda dos outros três. Se empatar, se ganhar, o Palmeiras vai a 56, abre 3 dos dois gaúchos e já abre 4 do São Paulo. Então vocês estão vendo Como pode ficar um negócio cada vez mais... Ó, tocou a guitarra o Vitor Ferrari. E tá gostando do trabalho cada vez mais profissional. Profissional nada, né? É cada vez mais dedicado, porque ainda não é profissional. Esse trabalho ele vai ficar profissional mesmo, quando eu der o próximo passo. Que é eu deixar o meu emprego. E me dedicar 100% a isso aqui. Por isso que tá meio amadorzão, tomando cerveja. Né? Eu que faço tudo aqui. Então, é do jeito que dá. Mas quando a gente ficar profissional mesmo, quando esse projeto for capaz de dar o sustento que eu preciso para minha casa, aí sim. É, isso aqui que você tá vendo agora, essa evolução que você tá vendo, essa dedicação que vocês estão vendo aqui no programa, com programa novo, com máquina nova. Isso já é resultado da colaboração dos padrinhos atuais. Já estamos chegando em 450 já. E de uma demonstração que eu quero dar para vocês de aonde a gente quer chegar. Então, para vocês verem que isso é sério. Isso aqui não é uma brincadeira. Parece uma brincadeira. Porque, como eu disse, não é minha profissão ainda. Mas será. Então é nessa direção que a gente vai caminhar, junto com vocês. Então por isso que a gente chama vocês para se juntarem a nós. Porque quando a gente chegar no 1000, isso aqui vai virar profissional de verdade. Então vocês vão ter um canal do Palmeiras, feito por palmeirense, com mais gente, vai ter equipe, sabe? Por isso que eu preciso de mais gente apoiando, para eu poder recorrer a mais pessoas de forma profissional. Hoje, então, a gente tem os estagiários selecionando as perguntas na base do voluntarismo. Né? Por quê? Porque acreditam no projeto, que gostam do projeto. Então tem os estagiários que já estão mexendo nas redes sociais do Verdazo, ajudando. Então, esse espírito colaborativo funciona, mas ainda é sujeito a falhas e a gente não cobra nada de ninguém. Né? A gente faz do jeito que dá. É um grupo de palmeirenses tentando fazer um negócio legal para a torcida do Palmeiras. Mas vai chegar num ponto, e esse ponto é o que eu falo para vocês. É quando eu tiver 1000 padrinhos. Porque daí eu vou ter recurso suficiente. E aí a gente vai fazer um negócio profissa. Profissa mesmo, vocês vão ver. Muito bem. Tem mais perguntas, estagiário? Segue 2-1, já estamos nos acréscimos. É muito bom isso, hein? Pênalti. Tá falando que foi pênalti. Que pênalti para quem? Pô, o cara põe só penal na mensagem, não fala pra quem. É brincadeira, né? Agora tô curioso aqui. Tenho vontade de ligar a televisão aqui. E nem foi pênalti que ele tirou. Muito bem. Tem mais pergunta aí, Sajano? Eu tô meio perdido aqui. Cadê as perguntas? Ninguém esperava essa vitória do Sport, hein? Vamos lá, o Otávio pergunta: quem do time titular o Felipão vai escalar amanhã? Para mim, o mais importante é o Bruno Henrique. Eu concordo com você. Na verdade, eu acho os dois mais importantes: o Bruno Henrique e o Dudu. Bruno Henrique e Dudu, para mim, são os jogadores que o Palmeiras não pode abrir mão. Que o Palmeiras tem que escalar sempre que tiverem condições físicas. Né? Tendo condições físicas, eu acho que tem que escalar esses dois. Bruno Henrique e Dudu. Celauco. Ele pergunta se eu acho que o Moisés já recuperou o futebol que jogou em 2016. Ou hoje ele joga com outro estilo e posicionamento. Sem dúvida. Se bem que no último jogo, ele meio que virou de novo um cara que vem mais de trás, né? O Felipão fez um time com três volantes. E o Dudu jogando de meia centralizado com dois atacantes. Então a gente não teve o ponta a ponta, né? Então a gente teve o Borja e o William enfiado no meio daquela trinca de zagueiros do Colo-Colo. E o Dudu fazendo aquele papel de ponta. Na verdade ele fez o papel do ponta de lança, né? O antigo ponta de lança. Aquele cara que pega a bola na intermediária e avança verticalmente. E estava muito na cara que quando rompesse a primeira linha do Cerro, do Colo-Colo, que tinha cinco jogadores, você ia pegar uma linha de três que ia ser muito fácil de romper, e foi exatamente o que o Dudu fez. Então você tem o Borja puxando a marcação, tem o William puxando a marcação, fica no mano a mano o Dudu, e foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou no mano a mano com o central, que era o Barroso, puxou para a esquerda, né? E foi o que a jogada ali ofereceu, o momento ali ofereceu. E fez gol. Golaço. Então a gente já vê o que? Acabou, né, o jogo do Sport. Muito bem. Ótimo resultado pro Palmeiras. Ótimo. Excelente. Continuamos líderes, né? Tinha a possibilidade de perder a liderança até amanhã. Já não perdemos mais. Só numa eventual derrota pro São Paulo amanhã que a gente perde a liderança. Qualquer empate amanhã, o Palmeiras se mantém líder, aconteça o que acontecer. O Carlos Corrêa pergunta se o Boca mudou em relação à primeira fase. Mudou. A principal mudança no Boca Juniors é o atacante Benedetto. O Benedetto estava com uma lesão no joelho na época da primeira fase. Ele é um grandíssimo atacante, tá? É um centroavantaço. Ele é muito bom. Só que não jogou a primeira fase, até por isso o Boca teve tanta dificuldade para passar de fase na fase de grupos. Com esse Benedetto, o Boca não tem que recorrer àquele grosso do Ábila. Que ele é muito ruim, aquele Ábila, né? Ele é grossão. E o Tevez também, que era um cara que entrava bastante, ele passa a entrar menos. Então o Boca joga na frente com o Zárate, Benedetto e Pavon. Esse Pavon também é muito bom, né? É um pontaço também. Então o ataque do Boca é muito bom. O meio de campo do Boca é muito bom também. O Nandes, aquele que era do Peñarol, ele é mais ou menos. Tá? Mas tem dois volantaços, que é o Pérez e o colombiano lá, o Wilmar Barrios. São dois volantaços que saem pro jogo, são muito bons de bola. E o Nandes é aquele meia ali, meia boca, né? Ele é a meia do Boca. Ah, foi sem querer que saiu o Exeter, mas saiu. Mas ele no meio de tantos jogadores bons, ele acaba não prejudicando o Nandes. Então, acaba sendo um time muito bom do meio para frente, o Boca Juniors. Só que a zaga, a linha defensiva, é muito fraca. Tá? Então você tem o Jara na direita, a dupla de zaga com o Goltz e o Magadian. E na lateral esquerda, eles É que nem aqui no Palmeiras. Ou é um que ataca e um que defende. Então você tem o Mas e você tem o Laça, acho que é o nome do cara. O cara que jogou ontem, inclusive. Então depende do jogo. Eles variam bastante, tá? O lateral esquerdo. Na primeira fase, quem jogou contra nós foi o Mas. Então eu acredito que vai ser ele de novo. Mas é uma defesa que não é lá essas coisas, tá? A dupla de zaga é mais ou menos, é meia boca. Agora, o que mudou na defesa foi o goleiro, né? Mira Rossi, onde está? Jogou ontem, mas porque o Andrada machucou. O Andrada que acabou substituindo o Rossi depois daquele monte de besteira que ele fez contra nós. Aí o Andrada machucou o maxilar naquela dividida. Todo mundo viu. E voltou o Rossi, aí todo mundo desesperado. Só que o regulamento da Libertadores permite que se faça duas mudanças para as semifinais. Duas mudanças. Então o Boca aproveitou, o regulamento permite, e contratou um goleiro para substituir o Andrada. Esse goleiro é o goleiro boliviano. Como é que é o nome dele mesmo? Eu até escrevi o nome dele hoje, mas é um nome... Eu admito que eu não me lembro. Mas é um goleiro da Bolívia, goleiro da seleção da Bolívia. Ele estava jogando no Huachipato do Chile. E ele, para quem lembra do jogo das eliminatórias, Bolívia e Brasil, ele fechou o gol. Ele realmente, o nome dele é... Lampe, goleiro Lampe, é um goleiro grande, né? Ele fez uma partida impressionante contra o Brasil, é a única referência que a gente tem. Agora, a carreira dele, ele já tem 31, 32 anos, não é uma carreira que você fala, né? Que goleirão. Mas é o goleiro da seleção boliviana, é o que o Boca achou aí pra... Ele fez um contrato de 3 meses com esse cara, tá? Só até o fim do ano, aí claro, se for bem, acaba renovando. É o que mudou no Boca, da primeira fase pra cá. Repito, estou confiante, não acho que assusta muito. Um grande abraço pro embaixador de Tambaú, Marcelo Torelli, que perguntou o que eu acho da base que vem forte. Olha, a base vem forte. A base tá... muito bem em todos os campeonatos que disputa. Então, vamos lá. Sub-20 está liderando sua chave e já classificado com aquela chavinha de 4, né, com 6 jogos. Já foram disputados 4 jogos e vai classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Tá? Já está classificado com 2 rodadas de antecedência. O Sub-17 é que deu uma patinadinha, por quê? Porque o time titular acabou tendo que fazer uma excursão, foi ganhar uns campeonatinhos aí no exterior, e ficou o time B, Sub-17, e tá nessa fase que precede as quartas de final, que é uma fase também de grupos de 4 times, e acabou perdendo um jogo isolado aí. Então tá em segundo lugar, mas tende a classificar e seguir, classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Sub-15, Sub-15 está na mesma situação, está bem na mesma situação do Sub-20, está bem colocado nessa fase que precede as quartas de finais. E o Sub-13 e o Sub-11 já estão nas quartas de finais, se não me engano. Sub-13 e Sub-11. É o único time que está inteiro em todas as competições. Você vê, Santos, o Corinthians, o São Paulo. Em uma delas está sempre tropeçando, já caiu fora. E o Palmeiras está forte em todas. Além disso, o Sub-20 está na final do Campeonato Brasileiro. Né? Do Brasileirão Sub-20. Despachou o Fluminense agora, na quarta-feira. E vai jogar contra... Eu não cheguei a ver se o Vitória reverteu a vantagem, se o Flamengo reverteu a vantagem do Vitória de 6-1. Né? Eu lembro que o Flamengo tinha perdido de 6-1 não é isso? O jogo de ida, deixa eu procurar aqui, vai. Fiquei curioso agora. E precisava ganhar de 5 gols do Vitória para se classificar para a final, mas acho que não deu, né? Acho que o Vitória deve ter passado. Deixa eu pegar o Brasileiro Sub-20 aqui. Aqui, achei. O Vitória meteu 6-1, o Flamengo ganhou de 2-0, passou o Vitória. Então é isso mesmo. Então Palmeiras e Vitória, final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá? Esses jogos devem acontecer. Deixa eu ver se eu tenho as datas aqui. Não, não tenho as datas. Mas deve ser semana que vem, normal. Então é isso, a base vem forte, né? O Flávio Samara pergunta se amanhã é melhor colocar um meio de campo mais ofensivo com o Lucas Lima ou com maior poder de marcação com o Moisés, estilo que foi contra o Colo-Colo. Eu não acho que tem que ser a mesma formação que foi contra o Colo-Colo, porque a defesa do São Paulo tem um desenho diferente da defesa dos chilenos. Então acho que tem que voltar ao estilo de jogo que estava acontecendo antes, mas com o Moisés, não com o Lucas Lima. Tá? Eu colocaria o Moisés. Tem que ver o físico, lógico. Nesse caso, a fisiologia pesa bastante. Mas já não tem mais aquela necessidade de ficar alternando times, porque a gente vai ficar pelo menos 2 semanas sem jogo no meio da semana. Então dá para colocar o time que o Filipão considera o principal agora, nesse jogo de amanhã no Morumbi. Resta saber se vai ser opção técnica ou opção de físico quem ele vai escalar amanhã. Tendo condições, eu colocaria o Moisés. Eu não ia de Lucas Lima, não. Agora, eu estou muito ansioso para ver o Gustavo Scarpa. Eu gosto demais do futebol do Gustavo Scarpa. Sou fã do futebol do Gustavo Scarpa. E acho que quando ele voltar, e se ele der aquele encaixe, né, no time do Filipão, a gente já está forte, né? A gente vai ficar mais forte ainda. Vamos lá, o que mais? Adilson. Ótima observação que você fez sobre política de novo. Eu sei que é um assunto chato, mas a observação é muito pertinente. Há algumas notícias sobre a política, sobre a eleição no Palmeiras, falam que o Mustafá está apoiando o Genaro Marino. Aquela coisa simplista, né? Não é que ele está apoiando o Genaro, ele está contra a Leila. Essa que é a questão. Ele está contra a Leila porque a Leila está processando ele. Eles têm uma disputa ali que foi para a esfera civil até. E é claro que o Mustafá está contra a Leila. Agora, não existe mais aquela coisa de apoio do Mustafá decidir eleição para presidente. A eleição deixou de ser por conselheiro. A eleição é direta. Então não tem nada a ver se o Mustafá quer que o Genaro ganhe, se o Mustafá quer que a Leila perca, que o Maurício perca porque está junto com a Leila. Porque quem decide são os sócios. Então o apoio do Mustafá quer dizer nada. Quer dizer nada. O Genaro Marino não tem que fazer nenhum compromisso com o Mustafá para ganhar a eleição. Isso acabou, gente. Isso não existe mais desde que a eleição direta passou a vigorar no Palmeiras. Então quem escreve isso é na maldade mesmo, como o Adilson falou. É na maldade para associar a imagem do Genaro ao Mustafá. Ah, Genaro é igual ao Mustafá. Maurício é igual à modernidade, né? Que nem aquela coisa de mudar para 3 anos é modernidade. Modernidade é o cacete, né? Esse negócio de 3 anos é para a Leila não ter que esperar mais 1 ano para se candidatar. Porque se fosse... Se tivesse eleição daqui a 2 anos de novo, a Leila não poderia. Ela teria que esperar 2 e mais 2. Teria que esperar 4. Então ela abreviou em 1 ano a espera dela. Tudo isso aí foi para ela não ter que esperar 1 ano. Quem for falar de política nacional aqui vai sair do canal e não volta mais. Tá? Então meio dias aqui. Tchau, velho. Tchau. Deixa de ser tonto. Ficar falando de política aqui. Política que a gente fala é a política do Palmeiras. O Marcelo Luiz Afonso fala assim, olha que legal essa pergunta. O que eu acho do Filipão não seguir a imprensa? Eu achei muito bom, dá pra ele acompanhar o Verdão. Não, então, eu também não acompanho a imprensa, cara. Eu faço igual o Filipão já, acho que há mais tempo que ele. Porque eu não aguento ver a imprensa. Então, o que a gente vê, todo mundo... Você viu o que o fulano falou? O que o Maurão, não sei o quê? O que o Nicola falou? O que o não sei quem comentou? Não vi, cara. Não vi porque eu não quero mais passar raiva. Pra que eu vou passar raiva? Pra que eu vou ficar vendo esse tipo de coisa na TV, perdendo o meu tempo pra passar raiva? Eu não faço isso, cara. Eu não faço isso mesmo. Não faço mesmo. E o Filipão faz a mesma coisa. Até porque ele tem um telhadaço de vidro que é o 7-1, né? Então ele não vê, e ele tá certíssimo de não ver. Até porque vai acrescentar o que pra ele? O que acrescenta pra nós ficar vendo esses programas? A gente não acrescenta nada. Eu vejo a imprensa, a parte de informação, que é o que os setoristas trazem. Aí beleza. E aí a opinião, eu fico com a opinião dos padrinhos. Então o fórum que a gente criou ali no WhatsApp de discussão é o que me dá, sabe, insights de um lado, insights do outro, opinião de um, opinião do outro, para eu formar a minha. Não é mais pela imprensa. Esses programas de mesa redonda, de mesa quadrada, de sofá, de poltrona, de gangu, não vejo mais nada. Para que eu vou perder meu tempo vendo isso? Não vejo, e o Filipão tá certinho de não ver. Porque ele só vai, ele sabe o que é trabalhar no Palmeiras. Ele sabe qual é o sentimento da imprensa em relação ao Palmeiras. Vai ficar passando raiva por quê mesmo? Não precisa. Então, para vocês que são leiletes, eu só posso lamentar por vocês, cara. Eu tenho certeza que vocês são palmeirenses, que vocês querem o melhor do Palmeiras. Eu só lamento pela falta de informação de vocês. Eu duvido muito que vocês, se tivessem a informação correta do que acontece na política do Palmeiras, estariam tendo essa posição. Mas é aquela coisa, né? Quando você associa, né? Ah, Mustafa... Mustafa é uma coisa horrorosa para o Palmeiras, ele é horrível para o Palmeiras. Ele é a pior coisa que aconteceu na política do Palmeiras, a pior coisa que poderia acontecer na política de um clube é ter um cara como o Mustafa. Tem vários clubes que têm seus Mustafas, né? A gente tem o nosso e ele é terrível, ele é péssimo. Só que ele está numa decadência política cada vez maior. Ele ainda tem seus poderes, ele ainda não está morto politicamente, mas está longe de ser aquela figura que, sabe, ditava a direção da política do Palmeiras, da administração do Palmeiras. Está muito longe disso. Ele não consegue mais. Ele tem na mão o COF, que é um órgão que tem poder de barrar grandes transações. Hoje o Palmeiras é autossuficiente. O Palmeiras não precisa fazer operação de empréstimo, que é o que ele poderia barrar, o que ele fez bastante, inclusive na época do Beluso. Atrapalhou pra caramba. Ele não tem mais esse poder, porque ele até tem o poder, mas ele não vai ser usado, porque o Palmeiras não precisa mais fazer essas operações. O Palmeiras está com fluxo de caixa redondo. Então qual o poder do Mustafa hoje? Então... Sabe, por isso que eu falo, falta informação para a torcida do Palmeiras. Fica com Mustafa, aquela foto dele, aquela figura caricata. Mas ele hoje, o fato dele estar apoiando o Genaro, não quer dizer que o Genaro fala, ah, então tá bom, Mustafa, então eu vou te dar 50 diretorias. Vai nada, não vai dar nada. Não tem porquê, ele não tem nada para ganhar em troca. Vamos lá. Ah, deu, né? Ô, louco, já são 9h10, já passou. Vamos fazer assim, eu vou terminar essa cerveja. Quando eu terminar, a gente acaba. Que mais? Como só 3 likes? Só 3 likes? Os gols do Sport foram marcados por Adrielson e Matheus Gonçalves, que eram da base do Palmeiras. Olha que legal. Boa, Dr. Bruno. que mais? Uma boa aqui. Dizem que o Boca agora tá diferente, que tá melhor, mas o Palmeiras também tá muito melhor. Que diferença eu vejo no Palmeiras? Bom, diferença claríssima de postura. Então o Filipão conseguiu resgatar a confiança dos jogadores. Isso, repito, tem muito a ver com a blindagem da academia de futebol. Mas não é só isso. O Filipão deu seus toques táticos na base que o Roger montou. E sim, senhores, por mais que vocês tenham raivinha do Roger, o Filipão aproveitou muito o trabalho do Roger. Mas muito. Tá? A começada... Quem é o zagueiro titular? Antônio Carlos. Quem era o Antônio Carlos antes do Roger? Então, devemos o Antônio Carlos ao Roger. O esquema, o 4-2-3-1, quem desenvolveu foi o Roger. O Filipão deu os toques dele. Por exemplo, o Bruno Henrique era um cara que ia muito mais ao ataque, fazia vários gols, mas a defesa ficava mais frágil. O Filipão falou assim, não, quem vai fazer gol é atacante. Bruno, você fica aqui. Então vejam quantos gols o Bruno Henrique marcou depois do Filipão em relação ao que ele marcava antes. Muito mais ele marcava antes, na época do Roger. Mas o Palmeiras também tomava muito mais gols. Então, no frigir dos ovos, esse reposicionamento... Não é que ele reposicionou o Bruno Henrique. Ele tirou um pouco a liberdade do Bruno Henrique de ir à frente. O Roger gostava muito desse apoio do Bruno Henrique. Eu também gostava. Só que faltava o quê? Faltava o acerto na recomposição. Como é que ele consertou isso? Não deixando o buraco que o Bruno Henrique deixava. Você não vai mais deixar esse buraco aqui, cara. Tá? Você vai apoiar, mas você vai só até um certo ponto. Você não vai que nem louco como você estava indo. A gente perdeu os gols do Bruno Henrique. Em compensação, a gente deixou de tomar uma porrada de gols. Olha quantos gols o Palmeiras tomava antes e quantos gols toma agora. Então, foi uma mudança muito positiva. Aproveitando a base do Roger, ele fez pequenos ajustes do que o Roger montou. E se o Roger, se não fosse mandado embora, será que ele ia consertar isso? Talvez sim, talvez não, jamais saberemos. Tá? Agora, só que eu acho que acabou, né? Essa discussão de, Roger fica, Roger sai... Roger deve, né, não deve, já foi mesmo, então não tem nada a ver. Certo, senhores? Eu acho que é isso, né? Deixa eu acabar minha cerveja aqui. Amanhã tem clássico no Morumbi. Não ganhamos lá desde 2002. Mas o empate amanhã não é mau resultado. Então esqueçam essa história de tabu. Se ganhar, ótimo. Quebra o tabu, beleza. Já quebramos um monte de tabu nesses últimos 2-3 anos. Um monte. Custa nada quebrar mais um. Mas se não quebrar, não tem problema. Tá? A gente está lutando pelo Campeonato Brasileiro. Estamos lutando pela Libertadores. Então se a gente ganhar de São Paulo amanhã, a gente não vai para Paulista comemorar. Tá? Continua a tensão, continua o foco, continua, sabe, fazendo conta. Essa derrota do Inter hoje foi maravilhosa. Mas se ganhar vai ser muito bom, hein? E eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que... Na verdade, o jogo tem cara de empate, mas eu tô otimista porque eu tô sentindo o time tão numa vibração tão boa. E o São Paulo ao contrário. Eu fico pensando tentei pensar com a cabeça do São Paulo para amanhã. Eles devem estar com medo. Os jogadores, o torcedor, eles devem estar com medo. Falar, puta que pariu, vamos pegar o Palmeiras. Ver os últimos jogos desses dois. Vamos dar uma repassada aqui rapidinho. Só no brasileiro, né? Sem contar Libertadores, para comparar coisas iguais. Palmeiras nos últimos 5 jogos ganhou 4 e empatou 1. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro, ganhou do Sport fora, empatou com o Bahia fora, ganhou do Corinthians e ganhou do Atlético Paranaense. O São Paulo empatou com o Botafogo, empatou com o América em casa, empatou com o Santos 0-0, ganhou de 1 a 0 do Bahia em casa e perdeu do Atlético Mineiro fora. Então, nos últimos 5 jogos, o São Paulo ganhou 6 pontos. O Palmeiras ganhou 13. Nos últimos 3 jogos, o São Paulo não ganhou nenhuma, empatou 3. O Palmeiras ganhou 2 e empatou 1. Então, quem vem mais embalado, quem vem mais forte, óbvio que é o Palmeiras. A confiança do São Paulo está em baixa. A do Palmeiras está na tampa. Isso decide o clássico? Claro que não. Isso conta? Conta. Então, assim, o que eu posso falar que eu tenho certeza que eu vou ficar muito surpreso se acontecer é o Palmeiras perder. O Palmeiras não vai perder amanhã. A questão é, vai empatar ou vai ganhar? Vamos torcer para ganhar, gente. Porque esse clube que a gente vai enfrentar amanhã, ele tá por baixo agora. Então, às vezes dá até dó, né? Dá nada. Não pode. A gente não pode esquecer da história. Esse time é o nosso maior inimigo. Mais que o Corinthians? Mais que o Corinthians. Ah, mas o Corinthians... Mais que o Corinthians. Se você tem algum ódio esportivo, direcione para esse clube de amanhã, São Paulo Futebol Clube. Esse clube merece tudo de ruim que pode acontecer com o clube, é com esse São Paulo. Então tomara que isso incorpore nos nossos jogadores amanhã. Tomara que o espírito de 1942 se incorpore nesses nossos jogadores amanhã. Que a gente traga uma vitória, mesmo que o empate seja um bom resultado, para que ele traga a vitória do Morumbi amanhã. Senhores, um prazer enorme estar aqui com vocês. Amanhã, a partir de 15 para 6, estarei aqui com o Bruno Zaniolo para mais uma transmissão ao vivo do clássico São Paulo e Palmeiras, direto do Morumbi. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Até amanhã. Torçam bastante. Amanhã cedo já tem o pré-jogo no site. Acompanhem nossa transmissão. E segunda-feira a gente volta com mais um Periscatos. Valeu, rapaziada. Grande abraço a todos.